sei que vão matar. Minha hora está chegando, na paz quero pensar. Depende realmente, eu não sei, só sei que estou aqui parado. Porque crianças brincam e eu não posso sair daqui, cuidando do meu irmão que está na cadeira sem dela poder sair. Foi o mal, difícil de falar, deixa pra lá. Passado não vai ajudar, nada vai mudar. É um assalto, vejo aquela cena triste. E a violência persiste, vou começar tudo de novo. Ter com quem conversar, contar as dificuldades. A senhora loucura o pegará dos seus amigos. Só o pai e a mãe pra ajudar. Umas vezes na rua, outras na praça. Em todo canto que eu ando só encontro emboscadas. Meus pés não podem parar. Já não dou ouvidos a mais ninguém. Mas também, que país é esse? O rico mata o pobre mesmo morto é perigoso. Se tornar um detento, eles lamentam. Mas pelos pobres, eles nada fazem. Pensamento de uma mãe que perdeu seu filho é que haja paz. Uma simples alegria na hora da perda. Serei demais, mas tanto faz. Pra sobreviver, Deus é o nosso refúgio. Isso eu falo pra você. Se ligue e acorde pra sobreviver. Deus é o nosso refúgio. Isso eu falo pra você. Amanhece mais um dia. Ali está o que restou daquele tiroteio. Muita gente no meio. Não vejo nada mais à frente. Um corpo é encontrado com vários tiros e estocadas. Vários tiros no peito. Sua mãe sobe a rua dizendo que foram aqueles moleques que dobravam a esquina. Mas os caras já estavam bem longe dali, ouvindo o boato que já era notícia. Os repórteres falaram que foi consequência de uma rixa. Sua mãe desesperada não quis nem saber daquela notícia que rolava na TV. Sentou-se no meio fio e falou: Deus me ajude na vida, ajude meus filhos, e que louvado seja o seu nome. Desordenado, ninguém tem mais amor ao seu próximo. A neblina é forte, lá fora mais um morto. Não sei aonde eu li, mas estava escrito: não vacile, o cão está presente. Não tema, Jesus anda com a gente lá na frente. Um corpo encontrado no chão, eu não sei, morto indigente. Tem gente chamando de ladrão. Tenho vários irmãos de rocha, precisou, estão todos na roda. A polícia aqui já não serve mais pra nada. A violência cresce de vez. Governo, presidente, deputado, por causa de vocês tem muita gente desempregada. As pessoas já sofreram demais. O salário é baixo, a renda é mal distribuído. Desemprego só gera guerra e briga. E acorde pra sobreviver. Deus é o nosso refúgio, isso eu falo pra você. Se ligue e acorde pra sobreviver. Deus é o nosso refúgio, isso eu falo pra você. Hoje eu vou sair. Vou refletir, já estou cansado de ver o tanto de pessoas que morreram e ninguém fez nada. Nesta vida poucos são honestos. Um monte de coisa pode te deixar injuriado, chateado. Um tiro na calada é um abraço. São 7:30, Eu vou pra igreja rezar, para Deus me ajudar nessa jornada que eu vou traçar. Minha mãe em casa vou deixar, não sei se vivo irei voltar, com o destino irei cruzar. Os pecados vou ter que pagar, me lembrarei do passado, momentos bons e ruins. Infelizmente, mãe, irão dizer que esse foi o meu fim. Esse foi. Pra sobreviver, Deus é o nosso refúgio. Isso eu falo pra você. Se ligue e acorde pra sobreviver, Deus é o nosso refúgio. Isso eu falo pra você.